Meus amigos e meus irmãos, é bom nós repetirmos esta palavra do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Tudo no mundo depende da vibração. Por que nós estamos juntos aqui? Porque nós temos afinidade moral, espiritual, religiosa, ecumênica, é evidente. Todos nós queremos um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Mas nós não podemos ignorar que estamos num planeta que ainda não foi elevado à categoria de orbe de regeneração. Vocês sabem que Jesus passou a vida inteira, a vida pública, pregando a verdade, realizando milagres, mas os adversários não se cansavam de exigir sinais. Ele diz lá que para esse outro sinal não lhe seria concedido do que o de Jonas. E vocês já sabem qual é o sinal de Jonas. Alguém se lembra aí? Sofrimento. Mas há pessoas que não tem ideia de onde esteja isto na Bíblia Sagrada. Aliás, antes até eu vou ler até o trecho em que há essa citação do sinal de Jonas prometido por Jesus àqueles críticos. Quem tem a Bíblia na mão aí, porque aqui falamos com a Bíblia na mão. Capítulo 16 do Evangelho do Cristo, segundo Mateus. Os adversários pedem um sinal do céu. Aproximando-se os adversários, tentando-o. Tentando quem? Jesus. Pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E aqui, atenção, para não nos vermos incluídos nessa ameaça do mestre. É uma ameaça de um homem mau, de um espírito luminoso. Como quem diz, se vocês ferirem a lei divina, vocês terão que ser punidos pelos seus próprios atos. Que nem é Deus que nos pune, somos nós que nos punimos a nós mesmos. Diz Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus não ficava enchendo linguiça, estão vendo aqui? Deu o recado e saiu. Nós vamos ao profeta Jonas para vermos o sinal. Livro do profeta Jonas, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículos, vamos ver até onde nós vamos chegar. Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, é na capital da Assíria, às margens do rio Tigres, o rio que se encontra com o Eufrates, formando a Mesopotâmia. Onde é que o Eufrates é citado? Que livro assim importante para nós agora? E sempre relacionado com guerras. Guerras. E trago aqui as duas passagens. Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nossa, você devia estar braba mesmo. Para Deus reclamar assim. Jonas se dispôs, mas, para fugir da presença de Deus, seguiria para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para lá, a Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava o quê? Fugindo. Mas ele vai se redimir. Ainda vai dizer umas coisas lá para Deus, depois eu digo para vocês aqui. Senão a gente desvia do trecho e é fogo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte. Imagina, mas eles iam estar gritando, hein? De pavor. Lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Não adianta ninguém querer esconder-se, né, dona Zélia? Da justiça divina. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste, homem? Pois sabiam eles que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado isto. Disseram-lhe então: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tormentoso. Respondeu-lhes então Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará então. porque eu sei, e sei mesmo, que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor Deus, e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Como sinal que Jesus promete para a humanidade impertinente, viu? Ficava pedindo a Jesus sinais, quando Jesus já os fizera aos milhares. E às vezes nós mesmos ficamos pedindo sinais. Então Jonas, capítulo 2, o livro do profeta Jonas, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, dizendo: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Aquele tempo era enorme, hein? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vestir-se de pano de saco quer dizer botar a roupa mais humilde, apresentar-se com toda a humildade. Esse povo aqui converteu-se à pregação de Jonas, pois a humanidade vai ter que botar essa vestimenta por força da dor apocalíptica. Preparem-se, preparem-se, preparem-se, preparem-se. Um alertamento para cada uma das rodadas que demos ao Apocalipse. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Até o rei. Por quê? Vocês, os Paulos da LBV, não conseguirão esse milagre para a graça divina. Antônio de Pádua conseguia isso. Paulo, tantos outros grandes luminares, Francisco de Assis, coisas semelhantes. Teresa d'Ávila, a citar mulheres. Que sejam eles anjos guardiães de todos vocês. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonadak foi uma também que pregou. Pregou tanto, convenceu tanto, que acabou sendo queimada viva. Mas é uma reencarnação de Judas Iscariotes. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas que linguagem bíblica, não vai se arrepender de nada? Então, estaríamos perdidos aí. Com Deus tão pusilânime, tão fragilizado. O descontentamento de Jonas. Agora observem que coisa curiosa aqui, é o capítulo 4. A Bíblia é um tesouro de ensinamentos surpreendentes. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Aí foi salvar o pessoal se salvou e ficou com raiva. Vejam só. Ai, que coisa. Mas esse profeta, hein? Não se surpreendam com coisa alguma nesta vida. E orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ora, ele fez pior que o pessoal de Nínive. Que ele era profeta, tinha conhecimento espiritual. A turma de Nínive era ignorante de pai e mãe. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas vejam só, a turma se converteu, ficou aborrecido. Queria ver o pessoal queimar no poço de fogo. Que absurdo. Senhor disse que haveria uma coisa curiosa aqui no livro de Jonas. Mas a resposta de Deus é sensacional. Vocês vão ver que essa resposta vale também para nós, para que aprendamos a ser misericordiosos uns com os outros. Que Jesus diz, repetindo o Velho Testamento, misericórdia quero, não holocausto. E disse o Senhor, Jonas, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele queria ver sangue. Devia ter levantado as mãos para os céus e agradecido a vitória da sua pregação. A lição de Deus. Ao final aqui do capítulo 4 e do livro. Né? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E Deus poderia ter terminado assim. Toma jeito, Jonas. Tu és também um grande criminoso, covardão. Fugiste do testemunho. E eu te escolhi porque tu tens algum conhecimento espiritual superior a esses pobres ninivitas. E tu cheio de pecados e com conhecimento espiritual, queres que eu repreenda um povo? Que eu liquide um povo? Ele queria que Deus liquidasse aquele povo. Mas então vou te liquidar primeiro, porque tu tens conhecimento e eles ainda estão numa fase de evolução tão primária que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Assim devemos pensar nós. Quando formos tentados a desejar o malefício de nossos irmãos por serem ignorantes. Ora, eles são ignorantes relativamente à nossa evolução espiritual. Já imaginamos nós a nossa ignorância diante da grandeza de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? Se Jesus diz que a cada um é dado de acordo com a sua própria obra, façamos boas obras, não nos tenhamos por melhores que ninguém. Mais esforçados, talvez. Porque se não tivermos paciência para com aqueles que nos são inferiores no conhecimento, como vamos exigir paciência daqueles que são supinamente superiores a nós em todos os sentidos? O ensinamento daqui que nos sai, além do aviso para nós, que o que vem, para os que vivem pedindo sinais, depois de Jesus ter dado tantos sinais, curando e fazendo a tempestade se aplacar, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Se nós na LBV, na religião de Deus, ficarmos a pedir sinais, sem critério, nesses pedidos, estamos abrindo caminho para o sofrimento. Guardemos na nossa mente, no nosso espírito, esta palavra de Cristo Jesus: misericórdia quero, não holocausto. Bem, tinha tanta gente para falar ainda, mas eu acho que hoje não dá. Tem alguém cansado aí? Não. Foi uma bela cruzada, não foi? Não. Vocês não vão sair daqui mais fortes? Bem, mas para terminar, vou me lembrando agora, eu prometi ler as duas passagens do Apocalipse em que o rio Eufrates é citado. Primeira passagem, capítulo 9, versículo 14. Vou voltar um pouquinho antes. 13. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Guerra. Eufrates é relacionado com guerra. Parei aqui no versículo 17 do capítulo 9. Agora, a outra citação do Eufrates. Isso aqui tem a ver diretamente com Armagedom. Versículo 12, capítulo 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu vou pular aqui para o versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Mas antes do versículo 15, Jesus comparece nos confortando e fortalecendo. É o que a gente está fazendo agora, quando eu estou pregando para vocês o Apocalipse para os simples. Relativamente falando, a situação é esta aqui, no versículo 16, do capítulo 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Mas no versículo 15, quer dizer, na antessala da guerra, vem a pregação do Apocalipse para os simples. Vem a grande transformação da LBV Mundial, brilhando como religião de Deus. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse para os simples. Vocês estão vendo aí que também no capítulo 16 o Eufrates está ligado a que tipo de acontecimento? Guerra. Guerra. E Armagedom. O Eufrates está em que região do planeta? Oriente Médio. Oriente Médio. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvido de ouvir. Como está aqui nas igrejas, todas terminam assim. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Deus está presente. Já vem em nossos corações para sempre.